creio no Deus que dividiu o mar em dois e mandou fechar depois, derrotando o inimigo. Eu creio no Deus que no deserto faz o pão pra saciar uma nação e da nuvem faz abrigo. Onde estão teus cavaleiros, faraó? Deus usou pra te vencer um sopro só. Onde está tua muralha, Jericó? Deus fez tua fortaleza virar pó. Ele é quem manda, ele resolve, o dono do poder. Te deixa lutar com um anjo e prevalecer. Não pode esperar, ele faz o relógio do tempo parar. Mas o relógio do tempo.